Salvador Azul 4209. Prossiga. O Azul 4209 para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionar, repassar aqui. Chamada para o táxi, Azul 4209. Solo Salvador, Oceania 6303, puxa acionamento, portão 1. Autorizado, repórter táxi 633. Flat, autorizado, chamada para o táxi 633. Sarino 224, Recife, 12685. 12685, grato, boa noite, bom serviço. Boa. TAM 3305, nível LS, forma estabilizada. Nível LS, forma de empresa estabilizada, TAM 3305. Nova Galeão para ataque. Tudo nada presente, TAM 3305. NPAB, táxi via Juliette Alfa, ajuste 1011, 18, meia dúzia, quantos pés? Juliette Alfa, 1011, azul 42, 79. Salvador Azul, 4209. 4209, ingresso e decolagem 10, 120 com 10. Autoritário a degolar, piscina 1011, 4209. Para o táxi, o Xané 6316, nosso POV é de 91 a bordo, autonomia de 3,46, alterna Carião. 6313, 1011, via Índia, 18,6, quanto espera para o voo? Via Índia, 18,6, boa noite, boa semana. Salvador, muito boa noite, o da 3. Voo no 78, cliente da IAN, se possível, voadora. 3178, voo ITAP, desce até o 50. ITAP, até o 50. Oi, Salvador, mais uma vez boa noite, o Xené 6313, ponte espera da 1-0, pronto para decolagem. 1-3, boa noite, mantenha o ponto espera, aguardando, vai ter que aguardar 2 a 3 minutos devido ao tráfego veicular frente, minha perfil de saída. Ativo, aguardando, 6-3-0-3. 4209, 58-1935. 435 azul, 4209, muito boa noite. Salvador Azul, 4209, muito boa noite. Voa 4209, voa 380, saída da El. 380, saída da El, 4209. Chama a torre agora 118612 3305. 118612, boa noite, estamos 3305. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, da 3305. Visual, baixou e travou. 3305, boa. Repórter externo, 1011 para 3305. 3, autorizada a decolagem, uma centena com 10. Time de decolagem, 0063, 0063. Pouso autorizado, 1-0, uma centena com 10. Pouso autorizado, 3-3-0-5. 3-3-0-1, 1935, bom gol. 1935, uma boa. Torre Salvador, uma boa, Xené 63. No 3 decolou, perfil da El, Leda Bidev. Mantém a saída da El, e sobe 360, 6313. Boa na frente da El. Ainda negativo, mantém a saída. Mantém, 6313. Três autorizado agora, Vadel. Bora, Vadel, 6313. Azul 4209, chama agora o centro Recife. 13325, alternando no 251. 3325, 251. Afirmativo. Gente, boa. Solo 04, direita, na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 10. Na escuta, Alfa Juliette, 10, 3-3-0. Vigi, 5000, da 3178. 78, autorizado LS, desce até 2000 pés, 1011, reporte estabilizado. 3000 com 1011, parte habilitada, 3178. NER 6313, chama agora o centro Recife no 3325, alterna 1251. 3325251, 6303. Tenho 3178 a estabilizar, torre 118, medo. Salvador, boa noite, da 3-2, estabilizado. Salvador, TAN 3178, copia. Prossiga. Estabilizar a DNS, tentou chamada 4 vezes e não obteve sucesso. Agora alto e claro. Quer testar o teclamento? 5/5, está recebendo vocês. Ciente, avistado, pouso autorizado, 1009-1011. Ciente, livre pouso. Alfa 3178 aos 14 na minha escuta Alfa e Juliette até o portão 7. Então Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. O 3178 recebe essa informação é intercostada. Alfa Juliette, portão 7, copiar, com copiar. Agora alto e claro.